povoados contemplam a minha quebra. As ruas de terra, abençoada favela, a maioria de bem, amor pra distribuir. É com orgulho que eu falo que eu moro aqui. Sei que ninguém é perfeito, eu mesma tenho defeitos, mas minha honestidade é estampada no peito. Até tenho ganância, mas também quem não quer conforto pra família, o melhor que puder. Mas não é assim que eu vejo quando olho em frente. Realidade é dura, o que fazer com essa gente? Tá vendo? As crianças sem ir pra escola, tá vendo? O pivete assaltando a fadoca, tá vendo? O crack é cocaína livre, tá vendo? O corpo estirado, vítimas do crime. É, eu choro com a mãe que chora. Essa é minha atitude agora. O choro faz bem, pois mostra o sentimento daquilo que você traz guardado aí dentro. O amor que nos leva a pensar na vida, o amor que nos faz procurar a saída. Pois eu falo que a saída está em você mesmo. Tente mudar suas atitudes, onde está seu erro? Através do seu exemplo, vidas podem ser salvas. Aí talvez você deixe de ver corpos nas estradas. Eu te pergunto quantos amigos você perdeu? Irmãos, primos, alguém que faleceu? De tudo mudar, eu chego pela manhã, seu choro vai acabar. O choro pode durar a noite inteira, eu sei, mas a esperança que na manhã cantarei, e tudo pode mudar, e a quebra vai transformar, e um novo tempo virá. Eu sei, eu sei. Muito tempo levei pra saber que nada sei. Decadente, tanta revolta, acaba com a gente. O crime chama, infelizmente, o menino vai. Paga pra ver e se transforma no homem louco mais. Prova coragem que o homicídio é triste. É, busca caráter de onde não existe. Choram por filhos perdidos pela estrada. Sofrem, restam feridas pela madrugada. Mas a esperança vem silenciosa a noite adentro. É, pra calentar da alma, mãe, que o peito tá doendo. Quando amanhã essas forças se renovam, eu sei. Cada superação é uma vitória. Ei, se quer levanta, ergue a cabeça, anda, vamos embora. É um novo tempo, eu creio então. Não, não chora. É com muito orgulho que eu venho aqui apresentar a banda que está participando no nosso DVD. É com você, Ellen. No violão e na guitarra, Ricardo Papi. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com essas moças. Admiração total. Um abraço.